És dos que acreditam na ressurreição? فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Quando morrermos e formos pó e ossos, seremos julgados? قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. Ele dirá, quereis avistá-lo? فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Então, avistou e viu-o no meio do inferno. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينِ. Dirá, por Alá, por certo, quase me arruinaste. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. E não fora a graça de meu Senhor, seria dos trazidos ao fogo. أفما نحن بميتين. Será que jamais morreremos? إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Senão aquela nossa primeira morte. E não seremos castigados? Por certo, este é o magnífico triunfo. Então, para a recompensa igual a essa, que laborem os laboriosos. Será isso melhor por hospedagem? Ou a árvore de Zakum? Por certo, fizemos-la como provação para os injustos. Por certo, é uma árvore que surge do fundo do inferno. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Suas espatas são como as cabeças de demônios. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. E por certo, dela comerão e dela encherão os ventres. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Em seguida sobre ela terão mistura de água ebuliente. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Depois seu retorno será ao inferno. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Por certo, eles encontraram seus pais descaminhados. فهم على آثارهم يهرعون. Então, em suas pegadas, prosseguem impetuosos. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. E com efeito, antes deles, a maioria dos antepassados descaminhou-se. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. E com efeito, enviamos-lhes admoestadores. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Então, olha como foi o fim dos que foram admoestados. Exceto os servos prediletos de Allah. E com efeito, Noé chamou-nos. Então, quão excelentes fomos em atendê-lo. E salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. E fizemos de sua descendência os sobreviventes. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade. Que a paz seja sobre Noé nos mundos. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Por certo, ele era de nossos servos crentes.

أفلا تعقلون. E à noite, não razoais? وإن يونس لمن المرسلين. E por certo, Jonas era dos mensageiros. إذ أبق إلى الفلك المشحون. Quando fugiu no barco repleto. فساهم فكان من المدحضين. Então ele tirou a sorte e foi dos refutados. فالتقمه الحوت وهو مليم. Então a baleia engoliu-o enquanto merecedor de censura. فلولا أنه كان من المسبحين. E se não fora ele dos glorificadores. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Haveria permanecido em seu ventre até um dia em que serão ressuscitados. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Então deitámo-lo fora em ermo lugar enquanto indisposto. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. E fizemos brotar sobre ele um arbusto de actin. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. E enviámo-lo a 100,000 homens ou mais. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Creram em Alá e fizemos-los gozar até certo tempo. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. Então consulta-os. São de teu Senhor as filhas e deles os filhos? أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. Ou criamos nós os anjos como seres femininos e eles foram testemunhas disso? ألا إنهم من إفكهم ليقولون. Ora, por certo, entre suas mentiras dizem. ولد الله وإنهم لكاذبون. Alá gerou, e por certo, são mentirosos. أصطفى البنات على البنين. Escolheu ele as filhas de preferência aos filhos? ما لكم كيف تحكمون. Que há convosco? Como julgais? أفلا تذكرون. Então, não meditais? أم لكم سلطان مبين. Ou tendes evidente comprovação? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Então fazei vir vosso livro se sois verídicos. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. E fizeram entre ele os jins parentesco, e com efeito, sabem os jins que serão trazidos ao castigo. سبحان الله عما يصفون. Glorificado seja Alá acima do que alegam. إلا عباد الله المخلصين. Exceto os servos prediletos de Alá. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. Então, por certo, vós e o que adorais? مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. Não sereis sedutores de ninguém contra ele. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. Exceto de quem sofrer a queima do inferno. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. E os anjos dizem, e não há ninguém entre nós que não tenha posição determinada. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. E por certo somos os enfileirados. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. E por certo somos os glorificadores. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ. E por certo eles diziam. لَوْ أَنَّ